This is Milty Ground. Então, acho que primeiramente agradecer, né? Entrevista. Acho que é importante demais. Nós é que agradecemos. Nada, velho. Nós que temos que agradecer. Eu escrevi a entrevista, cara. Esqueci o papel lá no hotel. Ficou uma bosta. Deixa eu ver. Vai. Bem, eu acho que vocês são a banda mais antiga, né? De hoje. Vai estar tocando hoje aqui. Eu creio que sim, não, mas tem uns bichos bem velhos ali, né? Tem uns bichos velhos ali. A banda é bem antigona. Pois cara. É, eu dou uma olhada, 89. 89, só que a banda tem várias formações. Hoje é eu com são meus dois filhos, O baixista, o Ícaro, e o outro guitarrista é o Igor. E o batera é o Moisés, não é meu filho não, nem tá doido. Mas a banda vem de longa data, ela já tem várias formações, o Prat quase parou. Só ficou eu na banda. Aí a gente vem na batalha aí, né? E tá, tem algum motivo assim de vocês nunca atingirem o ápice, velho? Porque a qualidade musical que eu vi hoje, cara, eu vou falar pra véio, você. Eu acho que a gente... Velho, a gente teve vários fases legal, membros na banda legal que fazia isso, contribuía. Hoje eu acho que a coisa, o som tá saindo mais redondinho, tá mais entrosado. Entendi. A banda. Fraga. A questão mais era problema, velho. Os caras entravam... Fumava a namorada, saía fora da banda. No... Os cara... Aí, você não dava continuidade com a banda. E agora não, agora nós estamos com uma continuidade legal. Os dois meus filhos, no caso, qualquer coisa a gente corrige, eles dão mesmo as porradas. Fica mais fácil, brincadeira. Não, e é só convivência, velho. Como é que é? Você tocar com seu pai e você virar pro lado, anda na linha, porra. Não, velho, é foda que eu tenho que olhar eles em tudo. Arrumar, é de rod também, tem um monte de coisa, mas... É gratificante, né, velho? Tocar com os filhos é bem gratificante. E eles correspondem. Subiu no palco, velho. O pau quebra ali. Como você presenciou lá. É. Coisa. Mói. Você acha isso também, velho? É massa. É trabalhar massa, com... Você virar pro massa. Cara e falar: porra, meu pai que tá cantando, velho. É um prazer enorme pra mim estar tocando com meu pai. Me pegou eu no colo. Com sua fralda. É. Pior que é, velho. Pior que é. E eu assisti o ensaio lá da banda quando eu era menino, apagava dos ensaios, mas tava lá. Então foi paixão de primeira vista, ouviu e é isso que eu quero. Mais ou menos. Ele não tava num negócio, eu nunca forcei nada com os caras, velho. O mais velho, é até interessante isso, eu não sabia, depois que eu fui ficar sabendo, véio. O cara tava, pegava minhas palhetas velhas e tava vendendo pros coleguinhas dele, tipo assim... Os caras falaram, seu pai toca muito, cara, sei que tem, só que eu sabia que os caras curtiam. Os caras tocam, seu pai toca muito, pega pra ele de lá, ele vai, vendia pra ele, sabe? Eu, bicharia, brinca, né? Depois que eu fui ficar sabendo disso, aí ele já veio o mais velho. Aí eu deixei ele ter a iniciativa de querer tocar, eu nunca forcei a coisa. De início, quando eles eram bebês, eu comprei, cavaquinho, que as guitarras, mas os caras queriam saber nada disso, não. Eles queriam dar pancada com aquela porra. Eu deixei eles, não forcei nada, nem eles. A hora que eu vi que eles interessaram, porque senão se você forçar a barra, velho, os caras não vai. Aí eles foram pro gosto mesmo, ali, curtindo. Mas também não tinha nem como também, é só metal lá, tá. Em casa aí tem. É, a casa inteira o metal? Ensaio. Não, a minha esposa curte, não tem estilo assim, não. É... Mas acaba ouvindo direto que eu ensaio lá em casa, né? No porão, então ela acaba ouvindo. Acaba sendo um método. É obrigado. Não deixa de ser obrigado. Não, então... Mas ela vai e ajuda pra caramba lá no, não, então, na banda. Você disse que a banda vem desde 89. Isso. Você já deve ter visto de tudo no metal, bicho. De tudo que você imagina, você já deve ter visto já. Você acha que hoje tá mais fácil? Cara, eu... Isso aí é meio complicado. Eu diria que sim e não. Equipamento tá muito fácil hoje em dia. Você tem coisa barata e boa. No Brasil, em 89, quando nós começamos, o pessoal fica esse glamour de anos 80, velho. Mas, cara, era poucas as bandas. As bandas que tinha grana e que tinha que... Fraga. Nós tá, vinha na batalha de Túmulo de Ferro. Não sei se você ouviu falar. Foi a primeira banda que a gente começou em Itaúna, lá de metal e tal. Depois ela passou, virou Calvary Death. Mas, cara, você não comprava instrumento. Você ia pra BH, não tinha nada. Corda pra comprar corda de guitarra. Você tinha que ir em BH comprar um cordamento de guitarra. Não existia. A dificuldade era muito. Hoje não, cara. Hoje em Itaúna lá você compra o que você quiser. Você importa. Hoje a coisa é muito... Nossa... O guitarra é barato, você compra coisa de qualidade boa, né? Estúdio. outro motivo da banda ter agarrado também, velho, os estúdios. Você chegava em estúdio, equipamento nosso ruim. Os caras vai tirar a gente, velho. Porque você é do interior, velho. Os caras tiram. Nós trabalhamos com o Gogão, os caras que lançou altos discos violentos, BH, que Sepultura, Overdose, os cambau, as bandas fortes, BH, e era show. Nós trabalhamos com o Tarso, que os caras fera pra caramba. Mas nós, velho, não tinha experiência nenhuma. Então se ferrava nas. nas gravações, onde pecava as qualidades, saía ruim, embora os estúdios maravilhosos, os caras super profissional, mas a gente não. Se bem que eles davam umas tiradinhas em nós, eles aproveitavam. Só porque é do interior. Véi, não, só porque. Oi, véi, você punha o pé no estúdio, eu perguntava, que hora vai começar a contar o período? A hora que você pôs o pé ali naquela porta ali, já tá contando. Véi, eu vi isso, velho. Eu vi, não sei se o cara tá tirando, brincando, mas. A gente já ficava ali, velho. Hoje não, velho. Hoje você vai. Nós estamos trabalhando lá com eu, com o André. O André do Chacal lá na. Mas, cara, super profissional. E o cara de banda, o cara fraga, já passou por isso. É novo, velho. É tranquilo demais. Equipamento, show. Então, se vocês estão trabalhando, é de alguma coisa aí. Pô, cara, nós estamos fazendo coisa boa, velho. Com o André lá, mexeu, velho. Vai ser uma paulada. Nós não, já era pra gente estar com ele aqui, velho, o CD. Mas é. Tá rolando uns eventos, uns show aí, né? Nós podíamos faltar. E nós estamos indo lá pra gravar só em final de semana, que a galera rala. Né? E o estúdio é muito procurado, né? Tá sem agenda lotada. Aí é difícil você agendar no final de semana. Uhum. Aí nós estamos. Aí demora. Velho, tem uns 8 meses, né, que estamos nessa peleja pra terminar, mas é porque rolou uns eventos também, aí garrou tudo. Ou fazia a gravação ou o evento. Aí, pra divulgar a banda, vamos no evento que aí rolou uns eventos violentos, que foi o Triunfo, né? Triunfo mesmo. Então, até Varginha aqui também, a gente tocou no ano passado também, a gente vem meio garrado devido aos eventos que tá rolando, né? Pode perder, que tem legal, divulgação boa. Aqui foi o show que nós fizemos aqui. Rendeu muito, cara. A galera curtiu. Portanto, nós estamos aqui de novo. Vamos ver se nós vem aqui o ano que vem de novo. Tomara. Fazer barulho aqui em cima, mas né? Os caras. Ah, é ali. Tomara que também. Eu falei, não, pra nós também. Aí eu não falar que seria. Eu creio que essa estrutura deve ser mais cara, né? Eu ia gastar mais. Sei não, galera. Então, mas já tá que valendo. Vocês estão gravando alguma coisa, é só esperar mesmo, pra ver quem com vai certeza. Vir. Com certeza. A gente tem, se você procurar lá no. É, eu dei uma olhada, tem uns demos, umas singles. Tem gravação ali que nós fizemos até. O último foi em Itaúna mesmo, cara. O estúdio. Tá, hoje é outra coisa, mas na época era tipo quase que caseiro. Eu diria, semi-caseiro, vamos dizer assim. Nós batalhamos lá, nosso equipamento mesmo. Hoje em dia a coisa tá mais fácil, né, gravar. Mas com a qualidade boa mesmo, é só com os caras que entendem mesmo, né? É BH mesmo ali, os caras. Ou São Paulo, né? Os Varginha aqui também. Acho que tem uns caras doidos aqui também. Entendi. Alguma consideração final? Vai, velho. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade da entrevista aí. No mais, nós tamo aí, velho. Tendo que ver, né? Tomara. E divulga nós lá em BH, vamos levar nós lá. Agora se eu tiver foto com ele. Mills and Grimes.